Via Peruísque 58, decola da 1-0 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aru. Controle 1-9.8, torre 1-8.6, transponda 5076. Mesmo, ok? A mesma que está lá, uma da cabeceira. Essa guarda da povo está povo da 1-0. Na afirmativa, agora está uma milha da cabeceira, o sanguíneo Abraão da aeronave. Avistou? Negativo, estou cruzando para mim verificar. Torre Salvador, é o Papa Tango, Yankee Serra Serra, boa tarde. Boa tarde, Yankee Serra Serra, prossiga. Yankee Serra Serra, já aproximando em Itapuã, visual com Tango Índia Bravo, quando autorizado para o Pátio 4, Salvador. Copiado. Tango Índia Bravo, Tango Índia Bravo, a aeronave já encontra-se agora na cabeceira, está autorizado o cruzamento imediato do final da 1-0, prosseguindo direto para o Pátio 4. Tango Índia Bravo, paciente, está iniciando o cruzamento. Yankee Serra Serra segue o Tango Índia Bravo no cruzamento no final da 1-0. Afirmativo. Seguindo o Tango Índia Bravo para o cruzamento da 1-0. Mantendo separação visual. Seu solo 5-1, livrando 219 com sola. Tem proteções de táxi no pátio da Bahia, táxi aéreo da Bahia. Ok, gente, vai prosseguir para a Bata então, o Eco Juliette Eco. Afirmativo. Copiado, 219. 219. Salvador, boa tarde, Papa Tango Eco Juliette Chefe, na Delta. Destino do circuito. Táxi para o pátio da Bata, Bahia, táxi aéreo. Vive táxi à direita, chame antes da Juliette, Papa Tango Eco Juliette Eco. Gente, prosseguindo pela Alfa, chamará antes da Juliette, o Eco Juliette Eco. 4, chame no solo controlado. Agora controlado, bravo. Yankee Sierra Serra, confirmando o vento no 40 graus 9 nós, ainda em condições visuais com o Tango Índia Bravo, também tem livre pouso no Pátio 4, chame solo controlado. Matando a separação com o Tango Índia Bravo, ciente das informações, chamará solo controlado Yankee Sierra Serra. Gente, autorizado o táxi, dê passagem ao Seneca à sua direita, após prossiga até o ponto de espera da pista 1-0. Trip 5267. Papa Tango Eco Juliette Eco, autorizado cruzamento do Pátio 1, reforço na Taxiway Lima. Alô, o Webjet 5728 solicita possibilidade de acionamento no 5. Aguarde autorização. Salvador, muito boa tarde, Azul 4089, ciente da informação November. Aguarde. Webjet 5728 copiou a última mensagem do solo? Afirmo, senhor. Aguarde, mantém posição. Quem mais chamou o solo? Prossiga agora. Tango Índia Bravo no solo controlado. Copiado, boa tarde. Até mais. Chame novamente a torre 1-8.6. Senhor Salvador, muito boa tarde, eu fico 17, para dar um 0. O Eco Juliette, Eco, ainda estamos recebendo informação aqui na repetidora radar. Verifique por gentileza se já foi acionado o modo standby no transponder. Prossiga seu táxi via Lima Mike e me chame na Quebec para o cruzamento. Deseja que a gente desligue para os seria interessante, seria interessante. Copiado trip 5267, autorizado a linha de decolada 10, o vento de 140 graus 9 nós. Salvador da 3695, pushback acionamento, gate 01. Autorizado, chama pronto o táxi. Salvador, pushback chama táxi 3695. Confirme sua altitude. 1000 pés. Alguma previsão para 5728? Chama pronto o táxi. Autorizado, 5728. Cola, Papa Roberto, minha brava. Prossiga. Para mais uma nova decolagem, Felipe. Sobe no 0 no 4. Ok. Ajuste no 0 no 4, porém informo que recebo 200 pés aqui de diferença, tá 800. O Índio November Alpha, frequência livre para a coordenação Vera Cruz. Salvador Azul 4089. 24, tráfego à frente, tem como informar qual altitude que recebe? Negativo, não recebe nenhum tráfego à frente, o 924. Tá ok. Sem que recebeu, já lhe informo. 89. Trip 5267, decolou 57, controle 1198. 98, trip 5267, grato. Só um instante, o Azul 4089. Da sua escuta. Muito boa tarde, trip 5267 na saída da EL. Então, sete gente, terei que coordenar com a sala IES. Um momento. O Índia Bravo, essa notificação é de qual horário? ...5267, contato radar, suba 380. 380, ok, 5377. Alô, Salvador, muito boa tarde, TAM 8001. TAM 8001, boa tarde, aguarde cota. Aguarda, qual que é a saída, por favor? Só um instante, sem condições de informar agora, um momento. Ok, aguarda, obrigado. J3, chame... Aguarde só um instante, vou coordenar direto com o Elias aqui, sua descida. Para o táxi, 5728, 94 a bordo, 3 horas e 40, terra na Fortaleza. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 10, Fortaleza, 3h30, POB. 9h04. Táxi, transferência, TAM 3695. Foi o Webjet, senhor. Webjet 5728, está pronto para o táxi, com 9h04 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Fortaleza, Serra Bravo, Foxtrot e Lom. A autonomia quanto? O Webjet 5728 está pronto para o táxi. Temos 9-4 a bordo, autonomia de 3 horas, 40 minutos, alterna Fortaleza. Gente, autorizado táxi, ponto de espera, pistão 0, Webjet 5728. Autorizado táxi, ponte 0210, objeto 5728, 118612, é com a torre. Paulo Tana 3695 para táxi, Altena Galhão, 4 horas e 14 de autonomia, 128 a bordo. Salvador, 1600, Cente, November, cruza o 200. 600, desça para 2000 pés, solicito que faça uma ponte com azul 4033. 4033, autorizado nível 100, Chamilhéus 1201. 12 após a web, considerado 86, bom, boa tarde, 3695. É, Tango Índia Bravo, eu solo. Na boa, solo. Essa notificação aqui, o senhor falou que fez para 14h30, não tem esse horário não, tem para 14 horas a última notificação. Negativo, vamos para 14h30, senhor. Foi eu que entreguei, só tem que entregar no papel. E para as 14, tinha alguma? Tinha, de cedo, já foi de cedo. Ó. Eu vou falar para o senhor que foi para as 11 horas, do Lu, 12h30, 13 horas, 13h30, 14h30, senhor. Ah, ok, vou informar para a ES que tem uma para as 14h30 para ele inserir no sistema, que até o momento só tem uma última aqui para as 14. É que eu já estou acionado, já nem cortei, eu estou aguardando já. Ciente, comandante. Porém, eu dependo de ter uma... Mesmo que o senhor tenha feito, eu dependo de ter uma notificação aqui no sistema. Não está constando essa, de 1430. Ok, eu vou cortar, vou aguardar o senhor. Ok, por enquanto não há necessidade. Posso verificar que se o AIS me falar que tem para as 14h30, eu vou fazer manual aqui. Vou dar um jeito. Tá, tá, eu já cortei, tô aguardando. Tudo bem. Salvador, boa tarde, web 6721 para a Cinti da Novembro, autorização de tráfego no 310 para Fortaleza. Web 6721, aguarde cópia. Aguarda cópia. Saberia a saída prevista, senhor? Ainda não. Guarda cópia. Nome tomador, Tan 3193, gente da Novembro. Plano de voo para Veneza Leão. Paulo Tan 8001. Tan 8001. Tá completamente pronto no 11. Pode iniciar pushback, acionamento enquanto aguarda autorização. Autorizado para Recife, autorizado pushback, acionamento. 330 pelo I58. Saída Puca, transição Aru com curva esquerda. Controle 1 no 9 decimal 8. Torre 1 no 8 decimal 6. Transponda 5106. Autorizado Recife no 330, Apivisco 58, Puca, Aru, com curva à esquerda, 198, torre 18,6, 5106, transponder, TAN 8001. Correto, chamo pronto para o táxi. Valeu, ponto táxi, obrigado, 8001. Webjet 6721. Tá na escuta, senhor. Autorizado para Fortaleza, nível de voo 310, decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Momo Albo de Ebit. Controle 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 6, transponda 5-1-0. Autorizado 3-1-0 para Fortaleza, decola da 1-0, curva esquerda, saída Momo Gebit, Albo Gebit. 119.8 é o controle, 118.6 é a torre, 5110 é o transponder para o web 6721, senhor. Correto, chame pronto para o acionamento webjet 6721. Vá pronto para puxa acionamento, senhor, web 6721, gato. Papa Romeu Tango Índia Bravo, voo local, decola da 1-7, curva direita, corredor axé, controle 1-9.8, torre 1-8.6, transponder, qual o último utilizado? 0121? Positivo. Então, cotege. 507, curva direita, corredor axé, 119.8 ao controle, 118.6, torre Tango Índia Bravo. Correto. É, chame a torre pro táxi decolagem, Papá Romeu Tango, Índia Brava. Bravo, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, eu vou no 924. Livre táxi até antes da Juliette, gol no 924. Solo Azul 4089. Prossiga. Senhor, estamos completamente prontos para o puxo acionamento, está autorizado e a gente copia durante o táxi. Assim que o Airbus 320 da TAM passar a cauda, estará autorizado seu pushback acionamento. Gente, estamos na sua escuta aí para a cauda também. 4089. Decolou 05, controle agora 198. 198. Boa. 5267, chame Recife 13325. 5327. Controle Salvador, boa tarde, objeto 5728, passa 1700 por cá. 5728, subo 330. Autorizado, ascensão nível 330, 5728. Uno, dois, dois. Chame a torre agora, bom voo. 44, Índia Mike Alpha, 0144. Whiskey Zulu, agora contato radar 30 milhas de Salvador, sob vetoração, voe na proa 060. Ao 8, torre no 8 decimal 6, transponda 5193. Autorizado em nível de voo 490 para Campina Grande de Peru 10, decolando a 10 com couro esquerdo, saída Puca, Puca de Spa. Controle 198 e acena 5113. Correto, chame pronto para acionamento. Corre, até para ver, estou me lembrando. São Índia Bravo, autorizado táxi, eu entrando para a decolagem. Tomará para a próxima. 8, informação, novembro. 328, boa tarde. Desse mantenha o nível 060 na proa de TAP. 060, proa de TAP, 328. 924, táxi, 7. Positivo. Porém, não confere com o que eu estou vendo, com o que a Torre Salvador está vendo. O senhor está na Juliette já, gol no 924. E a instrução foi para que prosseguisse até antes da Juliette. Para o táxi, o TAM 8001-141 a bordo. Aguarde para o táxi, TAM 8001. Aguardando. Gol no 924, autorizado ingresso, portão 05, pátio 1. 05. Uno, prepare a chegada a Mari. Foi a posição Mari, informe ideal de descida. Confere 341, ideal de descida. Desça e mantenha 050 na proa de Mari. Força aérea 1341, descendo para 050, manterá a proa de Mari. Controle boa, 3695, cruza 2500. Boa tarde, é Papa Romeu, Tango Índia Brava. Tango Índia Brava, prossiga. Colô de Salvador, intenções corredor Axé, farol da Barra, centro histórico em Iguatemi, retorno para Salvador. Ciente, mantendo a escuta, informe no retorno. Tomara, retorno, Tango Índia Brava. 3695, cruza 3700. Suba ao 360, direto Leda. Direto Leda, 360, 3695. 600, reporte localizador. O objeto 5728, chame Recife 12545. Recife 12545, apesar, 5728. Utilizado acionamento para os PEC Azul 4089. Somos Salvador, 3193, na posição número 10, está pronto para o posicionamento, se autorizado, inicia, aguarde a posterior cópia. O portão? 10. Autorizado o acionamento pushback, portão 10. Galeão 380 autorizado. Na AP November 857, seguro, Sierra Golf Romeo, AP Zulu 16. Sua saída será da El, Leda, após direto bridge. Controle 199 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponda 5102. 380, anime de voo autorizado para Galeão. Virou Op November 857, Sierra Golf Romeo, AP Zulu 16. Da El, transição Leda até bridge. Depois segue a rota. 198 é o controle, 502 é o responder, 3193. Correto, chama o ponto para acionar. 3193. 17, o vento no 40 graus, 109. Radar com Salvador. Costa aérea estará mantendo o nível 150. Voltou a 3660 para a correção 5 graus à direita para interceptar o lock. 5 graus à direita para o lock, 3660. Adelesta, gol no 600. 600, torre 18-6. 18-6, obrigado, boa. Decolou 1-1, no controle Salvador, 1-1-9-8. 19-8, Mike Alpha. Salvador, gol no 600, estabilizado DLS. 600, continue a aproximação e aguarde pista livre. Aguardando. Afirmativo, decolou, curva direita, meu pé, corredor axé. Sente, reporte, farol da barra. Marque Alfa. Vitória 360, autorizada pelo ISC 50. Saída da El, Leda, após Eudes. Controle 199 decimal 8, torre 18 decimal 6, transponda 5075. Confirmando o controle disso aí? 1-9 decimal 8. Gostaria 1-3-4-1. Prossiga. Possibilidade de detonação para final ILS X-Ray 1-0. Este é o procedimento em uso. Zulu Alto. Afirmo, sente da informação 90. Corrijo, chame a torre no ponto de espera. Torre no ponto de espera. 4-0-8-9. 3-1-9-3 no portão 1-0, o azul está liberando aí, não está na sua cauda, mas está próximo, coordene com a equipe de solo, chama pronto para o táxi. Afirmativo, após a liberar a aeronave, vai iniciar funcionamento no 3193. Só confirmando a rota, da El Leda e depois de Leda já segue direto à posição bridge, confirma. Aguarde. Dato seu localizador. Afirmativo, mantenha aproximação, aguarde transferência. Mantendo a aproximação, aguardando a transferência, outro segurou. Voltou 3660, se possível, mais 5 graus à direita, intercepta. Afirmativo, mais 5 à direita para interceptar, já está autorizado aí, Alex, né? Afirmativo. É, obrigado. Controle TAM 8001, boa tarde. 8001, boa tarde, suba ao 330, saída PUCA. 330, saída PUCA. Controle, pode coordenar para o 8001 para o Eduardo Romeu Fox 018 com Recife? Assim que possível. Obrigado, amigo. 8001, sobe restrito 310. Restrito 310, 8001, né? O esquilo Zulu reduza para aproximação. Reduzindo para aproximação, esquilo Zulu. Então 3695, centro Recife agora, 13325. 3325, boa, 95. Força Aérea 13351, acione identificação. desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 328. Controle Salvador, Força Aérea 1341, confirme a posição após Mari. Chegada a Mari. Força Aérea 341, ciente. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Golf, Mike X-Ray. Utilizado. 1.000 pés para Oeste Polares, radial 200, 26 milhas de Salvador. Decola da 17, curva direita, inicialmente no corredor Axé, após a decolagem já coordena com o controle, a proa direto para esta radial 200. Controle 1.9.8, torre 1.8.6, transponder 0.1.3.1. Autorizado 1.000 pés, radial 200 DCT. Decola pista 17, após curva direita, corredor Axé, coordena o controle em 119.8, torre 1.1.8.6 e 0.1.3.1 é o transponder, bravo. Correto, chame a torre para decolagem, POB 1.0. 1.2, já. 1.2, ciente. Fala o voo no 600, livrou na sua escolha. Voo no 600, chame antes da Juliette. Chamará para Juliette. Solo é 6721 para puxa acionamento 04. Sonha, guarda de pista livre. Ei, guarda de pista livre, 3660. Whisky, Kilo, Zulu, prossiga. Copiado, Whisky, Kilo, Zulu, intenção de pouso 10 ou 17. Copiado, Kilo, Zulu, reporte externo. Pra. Ilhas, sudoeste de Salvador. Voo na proa de Mari para executar a chegada a Mari. Desça e mantenha nível 050. Saíra 1351, autorizado chegar a Mari, descendo para o nível 050. Voo da 328 para aumentar o espaçamento, intercept localizador na proa 045. Confirmada para o 328, interceptar o casador na 045. Afirmativo. Solo 3193 para o táxi, POB de 145, autonomia de 0410, alternando Guarulhos. 04 e quanto de autonomia? 4 horas e 10. Espera no 0, tá 3193. Alta de ataque do ponto de perda 10, tá 3193. Solo com 806, puxa acionamento, portal 7. Assim que o Airbus da TAM passar sua cauda, estará autorizado, gol no 806. Então após o TAM, vai estar autorizado, no 806. Autorizado, Lima Bravo, Alfa, Somitax. Bravo. De Boa Lida, extensão 360, azul 4089. Reporte final 1-7. Saíra no 341, desça para 2 mil pés, autorizado ILS, reporte no localizador. No 328, continua a aproximação, reporte externo. Ah, reportado externo, 328. São 3660, solo 19, livre à direita, ao livrar 1219. Direita 1219, tanto 3660. E Kilo Zulu tem livre pouso 17, vento 120 graus 109. 120. Bravo,